Agora, papai! Ai, esse ritmo é gostoso demais, ó. Saída pra dançar muito! Só no hackeado, vai! O platinho me catubreca. La cumbia da fronteira, la cumbia sensual. La cumbia brasileira também é original. Me gusta este sonido, faz bem ao coração. A flecha do cupido me marca de paixão. Tu cuerpo no meu es bueno, caliente del amor. Tu cuerpo no meu es fuego, la cumbia me cantou. Tu cuerpo no meu es bueno, caliente del amor. Tu cuerpo no meu, la cumbia me cantou. Me encantou, meu, tô encantado com essa lambada que vai. Me gusta este sonido, faz bem ao coração. A flecha do cupido me marca de paixão. Tu cuerpo no meu es bueno,